ocupadas. Ele dizia assim pra sua amada, numa canção que dizia assim: na pontinha do pé, quando dá pra me beijar.

da minha terra andam vestidas de negro. Muitas vezes vou à missa para afastar o crucheiro. Não há missa à terça-feira, a descanso do prior. As beatas vão rezar, pedir perdão ao Senhor. Olá, olá.

Olá, meus queridos amigos e ouvintes da Rádio Arc-en-Ciel. Eu sou o cantor Jorge Manuel, de Portugal, e é com muito gosto que eu hoje sei que a minha música passa na vossa rádio. Um beijo a todos, um grande abraço e até um dia, se Deus quiser. Olá, sou o Micael Ferreira e estou a ouvir a Rádio Arc-en-Ciel, a minha companhia. Um abraço, tchau. Olá, eu sou o Todd Moreira e estou a ouvir a minha música com prazer na Rádio Arc-en-Ciel. Um abraço a todos. Saber do meu passado, eu sou igual a tantos. Amei e fui amado. Muito, muito bom dia, amigos da Rádio Arc-en-Ciel. Hoje, quarta-feira, dia 31 de março de 2021. Existe mais ninguém. E mais uma vez, estamos na minha companhia. Eu sou o Vitor, como vocês já sabem. E eu é com muito prazer e muito orgulho que estou aqui com vocês. Vamos usar a melhor música portuguesa, Dom Tidois. E nem só para vos dar alegria, aquela alegria de vos trazer lá onde esteja a trabalhar, em casa, doente, onde estiver. Isto tudo na companhia, na minha companhia, do Vitor, mas nem só na emissão Portugal em Festa. Das ondas da Rádio Arco-Íris, a sua rádio, a nossa rádio. Isto espero que está tudo bem por aí, que está tudo rijo. E estão prontos para passar 3 horas de boa música, boa disposição. E de boa música, e como eu disse há um bocado, alegria. Isto é que é mais importante. Então, pouco falei e muita música, não é? Não é assim que se diz? 9 horas e 47 minutos aqui nas ondas da Rádio Arc-en-Ciel. E que a tristeza está cansada de sofrer. E continuamos, continuamos sempre com boa música. Com Banda Lusa Faz de Conta. Vem outra noite, mais outra, quem sabe. Pode ser que a vida faça uma surpresa e que este amor talvez nunca se acabe. E não serei mais um desconhecido, serei teu sonho e amor preferido. Vai ser, o tempo vai dizer. Para que saber meu nome, saber do meu passado? Eu amei e fui amado. Para que saber meu nome, saber do meu passado? Não me perguntes nada, fica do meu lado. La, la, la. Fica do meu lado. mas a razão fala demais. Eu digo, ela não me liga nada, mas eu gosto dele. Nem uma chamada, mas eu gosto dele. Nem um like, põe na página, mas gosto dele. Ela não me liga nada, mas eu gosto dele. Ela não me liga nada, mas eu gosto dele. Hoje a incerteza mora aqui também. Não pergunto se eu aceito para ter-me perto. O que me faz mal não sabe tão bem. Mas traidor não vi, não confia. Nem mentiroso confia. Por isso o amor que a gente tem não é normal. Porque agora o que me atrai, queria ter um prazer feliz. Mas a atração fala demais e eu digo sim. Nem uma chamada, mas eu gosto dele. Ele não me liga nada, mas eu gosto dele. Never call me, never show. Mas eu gosto dele. Never call me, never go. I like it. Never call me, never show. Mas eu gosto dele. Never call me, never go. Porque eu gosto dele. Hey. Chamada, mas eu gosto dele. Nem like, põe na página, mas gosto dele. Ele não me liga nada, mas eu gosto dele. Never call me, never show. Ai, ai. Never call me, never go. Ai, ai. Never call me, never show. Never call me, never go. Gosto tanto dele. depois de me amar o imigrante, vamos lá com um novo trabalho que é em Montenegro, Sintra. Vem dançar esta salsa. Continuamos sempre no mesmo estilo. Luís Manuel, pensando em ti, adormeci. Mais forte o meu coração, pensando em ti, adormeci quando a pensando em ti, adormeci. Quando acordei, vi que sonhei. Eu gostaria de adormecer, sonhar contigo só para te ver. Olhando para ti, vi que senti de novo nascer a ilusão. Senti teu corpo estremecer, batendo mais forte meu coração. Sem costas, sem mulher, só ralha. Na minha casa está uma grande confusão. Minha mulher está danada, ralha por cinco mal. Fui para o café, meti-me na cachaça. Já não dormi em casa, mandou-me dormir na praça. Esta mulher só ralha, ralha, ralha.

ficamos sempre no Minho. Eu quero os toques de dança, tudo a mexer. Então vamos lá mexer 10 horas e 14 minutos. Então se quiserem mandar logo uma mensagem, algum dedicatório, um amigo, um conhecido, um familiar, não hesita, 02-38-43-48-00. Ou só para dizer um bom dia também serve. Trabalho de quem? De Quimbareiros. É redes sociais. Na minha casa tenho filhos, tenho netos. Deus me deu para criar e dar-lhes educação. Mas acontece, ninguém fala, ninguém ouve. Cada um para seu lado, não há comunicação. Passam horas, olhos postos, o ecrã que mantém sintonizados com as redes sociais. Uma droga que inicia e manipula e não se lembram de brincar aos jogos tradicionais. Anda cá, meu neto, já tenho saudade. Abraça o teu avô, deixa o teu iPad. Vai jogar à bola, andar de bicicleta. Larga o telemóvel e esquece o tablet. Anda cá, meu neto, já tenho saudade. Abraça o teu avô, deixa o teu iPad. Larga o telemóvel e esquece o tablet. deu para criar idades e educação. Mas acontece, ninguém fala, ninguém ouve, cada um para seu lado, não há comunicação. Passam horas, olhos postos no ecrã, que mantêm sintonizados com as redes sociais. É uma droga que os vicia e manipula, e não se lembram de brincar aos jogos tradicionais. Anda cá, meu neto, já tenho saudade, abraça o meu avô, deixa o teu iPad, vai jogar à bola, andar de bicicleta, larga o telemóvel, esquece o tablet. Anda cá, meu neto, já tenho saudade, abraça o teu avô, deixa o teu iPad, vai jogar. Vamos, vamos lá para as desgarradinhas de mesma maneira. Ruizinho de Panacova, linda. Cantar o desafio. E podem continuar, a ligar 02-38-43-48-00. O telefone não para hoje de manhã. Isto é que é bom. Vamos lá. Boa noite, meu amigo. Boa noite, meu amigo. Que a noite vai animada. Vai-te embora, oh Luizinho.

então olha. E eu fugi dali para fora, devagar e a correr. E eu fugi dali para fora. Fugi dentro do comboio. E lá vim eu para a pena cobra. E tu, Fabiana. Ai não, e eu passava a mão. Quando o meu pai me viu chegar. Ora. Quando o meu pai me viu chegar. Diz com olhos de regalado. Este era o que tu merecias ouvir? Diz com olhos de regalado. Tu já vens aí, ó Ruizinho. Tu fostes bem avisado. Oh, não. E eu? Cala-se lá, ó meu pai. Quase que eu fui enrabado. Eu posso dormir sozinho, mas eu cá durmo descansado. Eu posso dormir sozinho, mas eu cá durmo descansado. Aqui está. Então a Ruizinho de Panacova com sons do Minho, a desgarradinha mesma maneira, e foi pedido do meu amigo Lourenço para os seus colegas de trabalho. Era um novo trabalho do Ruizinho de Panacova, sons do Minho. E seguimos sempre na desgarradinha maneira, Cristiana Sá e companhia, entre o novo e o velho. São estas quadras beijeiras.

vou à festa, à discoteca e ao bar marico. Esquecer alguém que não presta, que seja besta, pois que eu preciso. E arranjar alguém sincero, mas que primeiro que me enganou. Só que roupa ao quarto inteiro, no mesmo erro caí na rua. Se eles vierem com um grãozinho na asa, digo basta, basta, basta já daqui. E se tiverem já a cena preparada, digo basta, basta, não serves para mim. Se eles vierem com um grãozinho na asa, digo basta, basta, basta já daqui. Mas se vier algum que até me satisfaça, já não digo basta, digo-lhe que sim. Vou à festa, à discoteca e ao bailarico. Apagar a dor que resta e ainda molesta o meu sorriso. Quero alguém mais verdadeiro que por inteiro cuide de mim. Só que vou ser seletiva noutra cantiga. Ai, não vou cair. Se eles vierem com um calzinho na asa, digo passa, passa, passa. Obrigado, Anja. Bom dia. Está tudo Olá, bem? Está tudo bem. Obrigado por voltares aqui. Olha, não, a primeira vez que o programa é novo. Obrigada, olha, assim, eu. Está tudo novo. Estás boa? Está Estou tudo bom. Bem? E vocês está também? Está tudo, obrigado. Okay. Ainda bem que perguntas. E hoje temos umas falhas, mas tudo se resolve. E continuamos com a coisa que nunca temos que haver. A Beija Mata, João Braz. Mas em Beija Mata, tome cuidado para não se contaminar. Cuide da sua vida que da minha sem cuidar. Senão você se afoga mesmo sabendo nadar. Tira o olho gordo da minha namorada. Da minha casa, o meu carrão. Não sabes compor, podes cantar a minha mesma, mas original, não gravas não. Falas mal de mim, não sabes trabalhar. Fazes mais barulho que a turbina de avião. E eu caladinho, devagarinho, vou estourando. Estou pouco me importando para a tua opinião. Em Beija Mata, tome cuidado para não se contaminar. Da sua vida que da minha eu sei cuidar. Senão você se afoga mesmo sabendo nadar. Mas em Beija Mata, tome cuidado para não se contaminar. Cuide da sua vida que da minha eu sei cuidar. Senão você se afoga mesmo sabendo nadar. Contaminar, cuida da sua vida, que da minha eu sei cuidar. Senão você se afoga mesmo sabendo nadar. Mas em Beija Mata,

pediu-me para passar um disco, então passei Carlos Pires, A Minha Aldeia. Então já sabem, a partir das 14 horas, não faltar a música da glória. De quem é grata, sozinha na quarentena. Nós só vamos conseguir vencer o mal com o nosso amor e a fazer da dor dos outros hoje a nossa dor também. Só voltamos a sorrir e a abraçar quem se afastou quando a nossa consciência valha mais que a própria lei. Nós só nos vamos juntar quando mais ficarmos sós, mais se canta o universo nas varandas de um país. Salvar o mundo, dando tão pouco de nós, só respeitar as palavras que essa máscara nos diz. Temos que estar sozinhas para vencer este inimigo. fazer da dor dos outros hoje a nossa dor também. Só voltamos a sorrir e a abraçar quem se afastou, quando a nossa consciência valha mais que a própria lei. Nós só nos vamos juntar quando mais ficarmos sós, mais se canta o universo nas varandas de um país. Podemos salvar o mundo dando tão pouco de nós, só respeitar as palavras que essa máscara nos diz. Temos que estar sozinhos para vencer este inimigo. Sozinhos, mais afastados e mais unidos. Sozinhos, acompanhados pela esperança que o amor não tem distância no melhor e no pior. Sozinhos, vamos vencer este inimigo. Sozinhos, mais afastados mas unidos. Sozinhos, acompanhados pela crença, não há nada que nos vença. Deus será sempre melhor. Não nos deixou sozinhos. Afastados, mas unidos. Sozinhos, acompanhados pela esperança que o amor não tem distância no melhor e no pior. Sozinhos, vamos vencer este inimigo. Sozinhos, mais afastados, mais unidos. Sozinhos, acompanhados pela crença, não há nada que nos vença. Deus será sempre maior. Sozinhos, para vencer este inimigo. Sozinhos, mais afastados, mas unidos. Sozinhos, acompanhados pela esperança que o amor não tem distância no melhor e no pior. Sozinhos, vamos vencer este inimigo. Sozinhos, mais afastados, mais unidos. Sozinhos, acompanhados pela crença, não há nada que nos vença. Deus será sempre maior. Não nos deixou sozinhos. Horas e 30 minutos aqui na Rádio Arconciano. E tenho aqui um anúncio a fazer aqui da Casa Mariano. Malgré un contexte différent cette année encore, Pâques reste un moment traditionnel pour les petits comme les grands. Pensez à offrir des paniers garnis à tous ceux qui vous sont chers grâce aux produits Mariano. Vous emporterez un peu de soleil dans votre cœur et dans leur cœur. Vous réveillerez les papilles et les établissements Mariano sont heureux de vous présenter toute une gamme de nouveaux produits ainsi des traditionnels pain de l'or, foulard de Pâques, trajet et bien d'autres. Notre traiteur reste à votre service tous les week-ends et vous propose chaque semaine de nouveaux plats à emporter avec des garnitures différentes. Le groupe Mariano vous souhaite un très joyeux Pâques. À très bientôt. Então já sabem onde ir para festejar esta Santa Páscoa. Não hesite, Casa Mariano. On fait tout pour se calmer, puis on éclate. On est fou de jalousie et ça vous flatte. When you pass, everyone, baixe feliz e agarrar a outros braços. Pour les gens adorables, et nous sommes, nous les hommes, beaux. Bye.

daqui. Quero sair, é o meu lugar. E agora eu sei. Salva-me. Não me deixes aqui. Continuamos com a música francesa. Frédéric François, tout ce qu'on aime. Importante dizer enquanto que uma pessoa está viva, que uma pessoa gosta dele. Quelquefois il suffit d'un téléphone ou d'un mot qu'on écrit à quelqu'un qui espère et qui attend. Un ami ou un frère, à ceux qu'on perd de vue, parce que la vie les a changés de vue. Le temps est un voleur, un des amours, un sablier sans cœur. Il faut dire je t'aime à tous ceux qu'on aime. J'aurais dû aimer comme une prière. Et ton regard de femme qui m'attendrit parce que tu es ma femme. La vie n'est qu'un éclair, une illusion qui s'évanouit dans l'air. L'amour, celui qu'on donne.

mar nós estamos a chegar. Ainda vamos tirar uma cesta. Vimos da noite, queremos descansar. E ao pôr do sol fazer uma grande festa. Para refrescar vamos para junto ao mar. Oh Zé, põe a música depressa. O sunset vai começar. Se beija a mão, boa vibe é o que interessa. Ondas são minhas a bater nas perninhas. Ondas são dois a bater. Ondas são minhas a bater nas perninhas. Ondas são dois a bater nos calções. Ondas são minhas a bater nas perninhas. Ondas são dois a bater. Ondas são minhas a bater nas perninhas. Ondas são dois a bater nos calções. Ondas a bater nas perninhas, ondas ondões a bater. Ondas ondinhas a bater nas perninhas, ondas ondões a bater nos calções. Ondas ondinhas a bater nas perninhas, ondas ondões a bater. Ondas ondinhas a bater nas perninhas, ondas ondões a bater nos calções. Ondas ondinhas a bater nas perninhas, ondas ondões a bater. Ondas ondinhas a bater nas perninhas, ondas ondões a bater nos calções. E continuamos, carinha do TikTok, o mestre das redes sociais, Miguel Azevedo. Jogo pra cima, tesouro. Imagina da vida até o chão. Joga o braço em cima, agita de alegria. Agora tô em modo gravação. Joga o braço em cima, que o sol te contagia. E deixa na da vida até o chão. Joga o braço em cima. Estamos mesmo na reta final com Dianja, bate que eu gosto. Então não esquecem, não sabem o que fazer este fim de semana, vão para casa Mariano. Mas acontece a diferença esta année encore, pas que reste un moment traditionnel pour les grands comme les petits. Pensez à offrir vos paniers garnis à tous ceux que vous aimez, à vous chers. Grâce au produit Mariano, vous apporterez un peu de soleil dans vos cœurs. Les établissements Mariano sont heureux de vous présenter une gamme de nouveaux produits, ainsi des traditionnels Pandora, Foulard Pack, Trajet et bien d'autres. Notre traiteur reste à votre service tous les week-ends et vous propose chaque semaine un nouveau plat à emporter avec des garnitures différentes. Le groupe Mariano vous souhaite d'une très joyeuse Pâques. E eu também vou vos desejar uma feliz Páscoa, uma Santa Páscoa, porque Portugal em Festa se acaba por hoje. Foi um imenso prazer, um imenso orgulho estar aqui com vocês. Um imenso obrigado, o telefone não parou de tocar. Graças a você que faz avançar a rádio e que nos dá gosto estar aqui para vocês. Então, para hoje, acaba Portugal em Festa, mas torna a vir quarta-feira a partir das 9 horas até o meio-dia. Então, não esquece, a partir das 14 horas até 16 horas terá aqui a minha amiga Glória. Sintoniza a nossa rádio, a vossa rádio. Daqui lá, porta-se bem, cuida de você, é muito importante. Imenso abraço, tchau, tchau, até a semana então.